mundos e mais mundos se revelam quando eu leio. Da vastidão do meu planeta até o planeta vermelho, eu atiro minha leitura atrás de novas aventuras. Lendo eu livro a mente da eterna clausura. Agora já era, eu já acendi o estopim. Quando começo a ler, eu não paro até o fim. Eu vou buscando o grau, remetente à Idade Média. A pedra filosofal tá entre os livros, não na tela. A imagem se formando em minha cabeça gradualmente. Brilhante é o universo, eu mergulho profundamente. Fazer cristalizar, purificar o entendimento. Criar a longo prazo seu autoconhecimento. Mas quem disse que a leitura não influi na nossa ideia? Nela é que repousa a verdadeira epopeia. Entre os livros e papéis, placas, fichas e cartazes. Lendo é que eu encontro o verdadeiro oásis. Cultura que não acaba, escrita em linhas infinitas. Às vezes um bom livro tem uma capa esquisita. Não pare para julgar, cê tem que ler tudo que vê. Porque incentivo a leitura, cê não acha na TV. Percorrer com os olhos, conhecer, interpretar, estudar, decifrar, perceber. Preparar suas malas, você já pode embarcar. Com o seu livro na mão, a viagem vai começar. O que, que eu posso dizer se a viagem é longa? Não tô curtindo lombra, nem falando de maconha. Acontece que é melhor a mente perceber, interpretar essas palavras como bem quiser. Cê vai na fé, do DF até o Egito Antigo, como veículo. Apenas as páginas de um livro tem aventura e perigo. Tem poesia e terror, tem autoajuda, comédia, também histórias de amor. Seja como for, ler é importante. Conhecimento oferecido que te torna gigante. É bem melhor do que mascar com os olhos a TV. Você não vê o poder que ela tem sobre você. Conta mentiras pregando a cultura pop, sempre de olho ligado nos pontos do Ibope. Mas se liga, tem gente que só escreve besteira. Tem que sempre contestar, procurar se informar. O povo brasileiro não enxerga onde está o erro mortal com cara de banal. Investir em vigilância faz educação pro mal, formando a cada dia infratores do código penal. Percorrer com os olhos, conhecer, interpretar, estudar, decifrar, perceber. Preparar suas malas, você já pode embarcar. Com o seu livro na mão, a viagem vai começar. Passaporte carimbado, já embarquei nessa ideia. Passei por mil galáxias sentado numa cadeira. É incrível conhecer vários lugares assim, sem sair do lugar, tipo estático, enfim. Fantástico mundo, não canso de explorar. Quem lê, viaja ali em algum lugar. Deixa pra lá, continua a unir os elos. Próximo livro da estante é um do Caco Barcelos. Aprendendo, lendo, sabendo que pouco sei. Tem nada não, a viagem longa, eu tô com Deus. Nem vem que não tem, navegar é preciso. Viver também é preciso, registro aqui meu sorriso. Idealizo pra todos um melhor mundo um dia. Respeita meu sonho sem essa de utopia. Traía os meus princípios fugindo da realidade. Vá do Senhor que eu abracei com amor. Amor pela vida, a minha e dos meus iguais. Preciso me informar pra traçar meus ideais. Ler é importante, tente entender a mensagem. Com a cabeça vazia, cê nem começa a viagem. Percorrer com os olhos, conhecer, interpretar, estudar, decifrar, perceber. Preparar suas malas, você já pode embarcar. Com o seu livro na mão, a viagem vai começar. Vamos lá, se agiliza, não entendeu o recado? Então saiba que a dúvida é mãe do aprendizado. Tem muita coisa pra ler, pra descobrir, entender. O universo é gigante, milhões de páginas tem. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos o oceano. É de leitura em leitura que eu vou me alimentando. A vida é um livro aberto pra quem sabe ler. A fórmula infinita do eterno saber. Garcia Marques na mente, 100 anos de solidão. Tocando as páginas pra frente, é mó viagem, ladrão. Valeu, Thiago Recruta, diário de imigrante. Poesia que comove e enriquece a estante. Aí, os parceiros que não leram por falta de opção, se não estão no caixão, tô mofando na prisão. Ou então no mundão, viajando na escuridão. Informação alivia e livra da perdição. E aí, irmão, sangue bom, se prepare pra missão. Nunca pare de ler, entenda isso, tá bom? O mundo livre te espera, basta se conscientizar. Então cobre sua passagem e vem também viajar. Percorrer com os olhos, conhecer, interpretar, estudar, decifrar, perceber. Preparar suas malas, você já pode embarcar. Com o seu livro na mão, a viagem vai começar. Percorrer com os olhos, conhecer, interpretar, estudar, decifrar, perceber. Preparar suas malas, você já pode embarcar. Com o seu livro na mão, a viagem vai começar. Boa viagem, meninos. Boa viagem.